Sofrido que você quis acolher. Me senti muito à vontade num lugar mais bonito. Me liguei no seu jeitinho, nesse seu lindo sorriso. Me tratou como rei, me fez sentir um gigante. Num castelo de estrelas, você é um diamante. Desse sonho de amor, não quero mais despertar. Vou cantar milhões de vezes que eu nasci pra te amar. Transforma que me deixa assim tão leve. Quanto mais me alimenta, mais o meu coração pede. E eu mergulho nesse mar de carinho e conforto. Me lambuzo nesse mel, me espalho em teu corpo. É real tudo que digo quando narro nosso amor. Tão real quanto a rosa que se entrega ao beija-flor. Agora é nossa rotina, um ao outro adorar. E cantar assim bem alto, eu nasci pra te amar.